3 de dupla velocidade para 1.70 nós, livre LS, reporte estabilizado. 1.70, livre LS, cruzará estabilizado, 3.153. Jet 5808, chame sempre Recife, 128, decimal 8, alterna 260. 288, 260, obrigado. Request taxi, we have 117 souls on board, endurance 3 hours and 40 minutes, 40 minutes, and alternate Ribeirão Preto. And Alpha to holding point 1810. When ready, we'll call tower 118.954069. Thank you, so long. Roger, 1017.4069. São 3859, ele separa 2 de meu país, ajuste no 097. Afirmativo, Golo 607, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, via Abdesolô, 10 realmente. Brinque, Abdesolô 96, Belo Horizonte. Decola da 90, curva direita, da Eulida Brinque, 5-1, 5-1, transfundo, 698, motor do Golo 607. Alô Salvador, muito bom dia, Trip 5514, o ciente da informação Kilo. Autorização para Aracaju, nível 130, saída Conde, se possível. Ok, obrigado. Autorizado direto do Unatan 3859, livre LS, reposto estabilizado. Está com 162 a bordo, 3,5 de autonomia, alternando com Campinas. Ciente, até através do 08, Gol 804. Falou, Xané 6211 da Xané 090 a bordo, 3 horas 40 minutos, alternando com o fim. Para o táxi. Ok, via pátio, quanto estiver ao 90, estou retido 295, 6219. Salvador, uma bom dia, até 31 no 53, livrou na sua escuta. Reportarei o São Juliette, na 3153. Sandra 908, seguindo a via que o Gol 1804. Solo TAN 3517, está na posição 4 para a cópia 7 daquilo. Guardando. Salvador Departure Control, good morning, Azul 40, 6 minor passing 1700, dial departure. Azul 4069, good morning, dial departure, climbing maintain flight level 360. Climbing direct to flight level 360, Azul 4069. Thank you. 59, complete final de Chame Torre, 11895. 380 pela Ampersilo 1817, desculpa, pista 10 pela curva direita, Arbor Elefa 5152, o transponder 198 ao controle, para 3517. É, para pushback acionamento, tá 3517 no 4. Está autorizado o chamará. Salvador, é o ápice da carga 6570. É o ápice da carga 6570, senhora. Qual seria a saída possível para o ápice da carga 6570 com destino a Recife 350? Desculpa, Caju. Ápice da carga 6570. Vamos, Salvador, bom dia, Gol no 897. Autorização com fim. Salvador. Aguardar. Teria saída, senhora? Provável? É 0-6219. Poderia voar Dael ou Leda, ou 6219? 6219, mantenha o perfil da saída. Ah, tem. Voo no 705, autorização Brasília. Direct Bridge. Roger, direct to Bridge Intersection 4069. Solo Salvador, Gol no 9030, informação Quilo, autorização de tráfego, Recife. Quilo 9030, número 5. Aguarda. Bom dia, tá 3859, levando a sessão. Autorizado nível 360 para confins de Apesulu 16, decolando da 10 no perfil da EL, com primeira curva direita, após Leda, em seguida Bridge, Transponder 5161, então, controle de saída 119.8, gol 9897. Amaral, 897. Não, escuta e pronto, copia. Sente autorizado 130, paralela Caju, Golf 677, decola do 1-0, curva esquerda, saída Conde, transponder 5170. E controle 119-1, 5514, está no pátio 3, reportaremos para posicionamento. Gente, muito obrigado. Azul 4069, contact Recife on frequency 1251, enable 12225. 1251, 122.5, 4069. Dash pro 08, até 3859. Alô para o táxi, o TAN 3597 com 132 no POB, 4 nós de autonomia, até na Confins. Estimativa em de Alfa 1895, quando pronto, TAN 3597. O 795 está pronto, quase. Radar, saída da El, submantenha nível 360. Na raba, né? 5155 transponder, 1919, controle de 1975. 1804, bom dia, contato radar, saída da El, submantenha 360. Nada El para 360, boa noite, 04, obrigado. Autorizando Recife, nível 370, P258, da cola da 1-0, esquerda após saída Puca, transição Caju, transponda 5160, controle 11980. O 9030. Superior 58, esquerda após, o 9030. Vai chamar. Presidente Leda, gol 1804. Desculpa, senhora, não conseguimos entender. Podia repetir para o gol 1804? Privado Leda, gol 1804. Ok, obrigado, Lito. Boa noite, 04. Bom dia, contato radar, saída Argos, submantenha 380. Ok, submetendo 380, tá 357, obrigado. Eu recebi 351, alterna 3325. Boa noite, 04. Bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Terra Golfo, formação Kilo. Mike Terra Golfo, Papa de Tabata, com plano apresentado ontem na sala IES, Secretaria da Conquista, para Pucu G, 80, no plano IES. Gol 9030 para o táxi POB 129, autonomia 3 horas e 20 minutos, alterna Natal. Táxi Índia Alfa, pode esperar da 102-1895. Houston 08, Ouro 9030. POB 129, autonomia 3 horas e 20, alterna Natal, Ouro 9030. Controle o TAN 35 no 7, poderia voar direto à posição Elefa? Altan 3153. O que normalmente tem autorizado para o Galeão é Dael, Leda, Bridge, confere? Tudo bem, o nosso LVT é apenas para os 10h20. Questionando é quanto à saída. Normalmente a autorização para o Rio de Janeiro Galeão é Dael, Leda, Bridge? Obrigado. Salvador, com o 607, está com o 62 a bordo, 6 horas e 50 de autonomia, Terna Galeão, pronto para o táxi. Primeiro, Limitax, está através do 06, segue o gol, pode espera. 6895, ajustado 1098, com o 607. Dólar Gona 705 para o PEC, 1272 a bordo, 3,50 autonomia, alternando Campinas. 1288, 1260, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Pátio de Alfa, onde espera 18, 95, 795. Solo Salvador, bom dia. Para cargo 6570, autorização.